ocupamos o prédio no dia 1º de abril desse ano, com o intuito de transformar no Memorial de Direitos Humanos, que por lei já deveria ser. Então a gente está numa disputa judicial com o governo do estado, o governo Zema, que quer fechar isso aqui, quer a reintegração de posse, e nós estamos em negociação no Tribunal de Justiça a esse respeito, tentando fazer uma comissão que vai continuar funcionando aqui. E nesse período, desde 1º de abril, a gente tem feito visitas mediadas aqui. Acessem o Instagram, @ocupememorial. De quarta a domingo, às 10 da manhã e às 15 horas, tem visita mediada. Tem vindo estudantes, professores, um grupo de alunos, fazendo as visitações. Já passaram por aqui mais de 6 mil pessoas fazendo essa visita. A gente tem feito esse tipo de programação, tem feito exibição de documentários sobre ditadura. Enfim, estamos funcionando o Memorial de Direitos Humanos por nossa conta. Temos, inclusive, a possibilidade de fontes de financiamento para construir o memorial, porque o Estado alega que não tem dinheiro. A gente fala, a gente arruma o dinheiro, faz, mas mesmo assim eles não querem, querem fechar, e a gente quer manter aberto como Memorial de Direitos Humanos, e é essa luta, e essa programação faz parte dessa luta também pelo Memorial de Direitos Humanos aqui em Belo Horizonte. Massa é demais. Valeu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Será que a gente coloca a